gente, my love, hoje é noite de lua cheia. E dupla. Eu já tô ficando crazy, meu pimpão. Então me faça uma gemada com dois eggs. Manere, meu bem, manere, o teu jeito de amar. Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhá. Manere, meu bem, manere, o teu jeito de amar. Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhá. Quer nhanhá de manhãzinha, na hora de almoçar. Quer nhanhá de tardezinha, de noite ainda quer nhanhá. Eu sei que nhanhá é gostoso demais, mas deixe eu recuperar o meu gás. Nhanhá. Eu sei.